Geografias Feministas e Pensamento Decolonial: A Potência de um Diálogo. Joseli Maria Silva, Márcio José Ornatti, Alides Batista Chimin Jr. O livro Diálogos, Livro Ibero-Latino-Americanos sobre Geografias Feministas e das Sexualidades é um registro da produção científica de pessoas que se reuniram na Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidade Ibero-Latino-Americana, criada em 31 de março de 2014. As contribuições textuais são muito diferentes uma das outras. Contudo, elas apresentam dois elementos comuns. São textos produzidos por pessoas que se auto-identificam como feministas e que estão posicionadas nas margens da organização geopolítica da produção do conhecimento geográfico feminista. A partir dos elementos de identidade entre as autoras, os autores do livro, escrevemos esse texto que se propõe ir além da simples exibição do conteúdo interno da obra. Trazendo uma reflexão sobre as geografias feministas e sua relação com o pensamento decolonial, porque acreditamos que ambas as abordagens epistemológicas são potentes para desafiar as fronteiras do pensamento geográfico. O pensamento feminista anglófono conquistou a hegemonia global e se constituiu em uma perspectiva respeitável no campo da geografia daquele contexto. Todavia, os traços mais masculinistas da disciplina ainda são mantidos. Na obra Kate Vinkes, O Espaço e o Lugar, publicado em 2014, em 2004, em que são citados 52 nomes de pensadores que obtiveram maior reconhecimento de suas teorias no pensamento geográfico em contexto anglófono, figuram apenas 7 mulheres. Dentre o total de pessoas consideradas expoentes na produção de perspectivas epistemológicas para análise do espaço e do lugar, são citadas as seguintes mulheres: Judith Butler, Donna Haraway, Bell Hooks, Dolly Massey, Gillian Rose, Gayatri Chakravorty Spivak e Iris Marion Young. Os 13,46% de mulheres desse seleto universo de pensadores eleitos têm uma produção científica fundamentada nas epistemologias feministas. Esse é um fato curioso que nos leva a pensar a razão pela qual as mulheres que não possuem a tendência epistemológica feminista não obtiveram o mesmo reconhecimento científico. Poderíamos pensar que o destaque das mulheres apoiadas nas epistemologias feministas nesse universo de pensadores ocorreu apenas pelo fato de que os homens raramente produzem pesquisas com base em tal tendência epistemológica, e assim não haveria disputas entre pesquisadores de diferentes sexos nos respectivos campos de investigação, o que facilitaria o protagonismo feminino apenas quando produzem com base nas epistemologias feministas. Ou ainda, apostar que as epistemologias feministas são criativas e conquistaram notoriedade pela sua capacidade imaginativa geográfica. De toda forma, o contexto geográfico anglófono reconhece a potência analítica dos pressupostos das geografias feministas, desenvolvidos há mais de 40 anos, com a criação de seções específicas nas instituições geográficas e penetração de artigos feministas em vários importantes periódicos. Esta, no entanto, não é uma realidade no Brasil, conforme apontam Silva, César e Pinto. César e Pinto, e eu mesmo, ocorre em outros países da América Latina. Apenas a título de ilustração sobre a ausência da discussão a respeito das epistemologias feministas na geografia brasileira, esta linha não consta em nenhuma ementa de disciplinas básicas obrigatórias, epistemologia e metodologia, nos cursos de pós-graduação brasileiros, nem mesmo nos cursos de pós-graduação em que várias pessoas ligadas a essa corrente epistemológica atuam. Portanto, não se pode alegar ignorância da existência das epistemologias feministas, mas ocorrem ações deliberadas de desprezo pelas ideias que esta corrente defende e pratica enquanto ciência geográfica. Outro relato elucidativo pode ser extraído da pesquisa de Pinto, em que o autor realiza um levantamento nos programas das disciplinas de epistemologia e metodologia de todos os cursos de pós-graduação em geografia no estado do Paraná, nos níveis de mestrado e doutorado. Constatando que há apenas 6% de referências de autoras mulheres cujas leituras são recomendadas pelos programas de epistemologia e metodologia. Mais curioso ainda é que os programas repetem o um modelo linear da ciência geográfica, com os mesmos personagens históricos e períodos temporais, marcados pelas perspectivas eurocentradas, pelas trajetórias de intelectuais masculinos, cujas formas de compreender o mundo estão localizadas em espaços e tempos que hoje são desafiados pela presença de novos perfis acadêmicos. Nunca antes na história educacional brasileira, tantas pessoas chegaram a concluir graduação e pós-graduação em geografia, conforme afirmam Santana, Neto e César. A democratização do acesso ao ensino superior, promovido após os anos 2000, expandiu o universo acadêmico mediante políticas públicas de crescimento de vagas e ofertas de cursos em áreas do interior do país. A criação das políticas de cotas raciais e para alunos oriundos de escolas públicas e o crescimento do número de bolsas de estudos. Assim, se é verdade que a história nos permite a compreensão do presente, é preciso dizer que a forma como a história da geografia é narrada nos programas de pós-graduação brasileiros é limitada, teológica e desinteressante para compreender as expectativas científicas de um universo acadêmico cada vez mais diversificado que traz para dentro das universidades as contestações sobre a realidade espacial latino-americana. A geografia latino-americana tem sido desafiada a responder às diferentes reivindicações espaciais oriundas da diversidade de experiências étnicas, raciais, sexuais e de gênero. E a nossa história científica tem se mostrado insuficiente para dar vazão aos movimentos contestatórios dessa natureza, e, por sua vez, sustentar as expectativas das novas gerações de geógrafas e de geógrafos. As cientistas, os cientistas atuais, reconhecem suas identidades raciais, de gêneros sexuais e de classe, de suas diferenças com o perfil dos gênios que reinaram incontestáveis nas narrativas históricas da geografia. Hoje, elas e eles questionam a invisibilidade de suas existências espaciais. Se perguntam a quem pertence a geografia, quais os interesses que estão sustentados nas ideias que aprendemos em nossos currículos. E mais do que isso, contestam as ideias universalizantes que só fizeram perpetuar as hegemonias e impedir sua existência na geografia enquanto ciência. Criar um conhecimento descorporificado neutro e universal, foi uma fantasia importante para a manutenção das hegemonias, constituindo-se em uma fábula narrada e reproduzida constantemente. A ciência criou o mito da existência de um olhar que tudo vê, que tudo explica e que não pode ser visto, escapando assim a qualquer representação possível. McDowell e Sharpe argumentam que a ideia da universalidade do conhecimento difundido como neutro é apenas um conjunto de ideias sobre a verdade da humanidade, que foi especificamente masculino. Sendo assim, como afirma Rose, não se pode negar que o conhecimento sempre foi generificado. Portanto, a epistemologia não é apenas um estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados de diversas ciências, como se as transformações científicas ocorressem de forma espontânea, sem que houvesse ação e a intencionalidade humana. A Preibe, Urte e Jacob afirmam que a epistemologia é um estudo do conhecimento produzido por pessoas e tal conhecimento não é algo a ser adquirido, que esteja fora delas, à espera de que haja uma capacidade de revelar aquilo que existe fora da ação humana. Nós, geógrafas e geógrafos, também temos uma participação ativa naquilo que é produzido e também reconhecido e legitimado como conhecimento geográfico. Fazemos parte da produção e da interpretação daquilo que é considerado conhecimento. Jamais seremos livres do fardo da responsabilidade de nossas ações de como conhecer o espaço geográfico, que são imparciais, mas fruto de nossa visão de mundo, da qual sustenta Moss. Apenas quando reconhecemos que uma ciência se estrutura pela ação de pessoas, de seus instrumentos de pesquisa, ideologias, culturas e assim por diante, é que podemos conceber que existem muitas formas de conhecimento e sendo assim, é possível afirmar que há muitas epistemologias possíveis no processo de pesquisa ou na ação de conhecer. As epistemologias escolhidas estão nas entranhas de nossos processos de pesquisa. E isso precisa ser assumido, discutido e colocado de forma transparente. Como ativos no processo de conhecer, nós tomamos decisões sobre o que é importante ser interrogado, a realidade, as questões que elegemos, as fontes de pesquisa, a forma de coleta dos dados e a forma como sistematizamos e analisamos os dados coletados, bem como a matéria como os nossos resultados de pesquisa são publicizados por meio da linguagem escrita ou falada. Por consequência, todos esses aspectos devem ser considerados quando temos responsabilidade por aquilo que é produzido sobre o rótulo da ciência, de ciência. Na forma como influenciamos outras e outros pesquisadores e pesquisadoras e futuras gerações de conhecimentos e conhecedores e conhecedoras. Assim, ao entender a epistemologia dessa forma, podemos afirmar a existência das epistemologias feministas e étnico-raciais que norteiam a produção do conhecimento geográfico. Uma pesquisa geográfica feminista, como argumenta McDowell, deve considerar a metodologia. Não basta incluir gênero como tema de investigação geográfica. Nem toda pesquisa que leva em consideração o gênero, ou ainda que é realizada por uma mulher, pode ser considerada uma pesquisa norteada pelas epistemologias feministas. Produzir conhecimento a partir das epistemologias feministas independe dos corpos que praticam a ciência, mas de sua prática de pesquisa enquadrada pela ética feminista. Portanto, conforme Burtz e Bang, Afirmam pesquisadores, homens produzem geografias a partir das epistemologias feministas. O fato de serem homens não impede que eles pratiquem uma geografia que esteja alinhada com os pressupostos feministas e que tenham uma prática científica comprometida com a superação da desigualdade de gênero e do patriarcado. A ideia de que as geografias feministas só podem ser praticadas por mulheres é uma pressuposição limitada do ponto de vista das relações de poder. Não há uma simples oposição entre machos e homens e mulheres, fêmeas, que disputam posições para construir a versão mais autêntica da ciência geográfica. Para praticar uma ciência com base nas epistemologias feministas, basta que sejam assumidos os compromissos com os princípios que as norteiam. As feministas lutaram muitos anos para superar as ideias de que a anatomia das genitais constituía identidades fixas. E, portanto, o processo de identificação com o feminino também não deve estar apenas atrelado à morfologia dos corpos, mas a um processo de experiência que se faz com que as escolhas políticas, com que se faz com as escolhas políticas. Brownian desenvolve uma reflexão sobre o poder inerente às posições de privilégio que algumas pessoas possuem em relação às outras e sobre como a reflexibilidade sobre esse aspecto pode abrir espaço de diálogo em uma realidade marcada pela desigualdade. Segundo ela, é preciso explorar reflexivamente as maneiras pelas quais as geometrias de poder pessoais e profissionais operam por meio de privilégios, assim como o processo de constituição do outro. Assim, a posição masculina, que é de privilégio, deve ser considerada no processo de produção de pesquisa feminista, como o lugar de onde o pesquisador fala e critica reflexivamente sobre seu próprio privilégio, criando conexões, como propõe Haraway, a partir da ideia do conhecimento situado. É certo que os corpos importam nas experiências espaciais e também nas práticas de pesquisa. Esse aspecto é incontestável e deve ser considerado no processo de reflexibilidade, mas a relação direta entre corpos e identidades feministas não é simples. A ideia de Haraway a respeito do conhecimento situado e corporificado advoga contra todas as formas de conhecimento que não são localizáveis. Alerta ela que, da mesma forma que as feministas criticaram as visões totalizantes da realidade, que não consideravam as posições de vários grupos sociais e se colocavam como única autoridade científica, o relativismo de um conhecimento subalterno que se coloque como única versão da realidade também é uma posição limitada e estreita. Para ela, a alternativa às totalizações não é o relativismo, mas os saberes parciais, localizados, críticos, que formem redes de conexões e articulem a política e a epistemologia. A Haraway chama atenção para a fantasia e a ilusão do conhecimento produzido pelas feministas que fazem de seu ponto de mirada a única possibilidade de verdade, colocando-se como autoridades científicas por estarem localizadas na subalternidade. Apesar de ser fundamental que subalternizados produzam suas versões da realidade, é preciso considerar que nenhuma posição está isenta de críticas e tampouco é uma visão inocente e sem interesses. Haraway alerta para a ilusão de se considerar a versão subalternizada como única verdade única verdadeira e a mais próxima da verdade. As versões subalternas são mais atraentes justamente por parecer explicar fenômenos de forma mais firme e assim figuram como difíceis de serem contestadas e negadas. Para ela, a totalização e o relativismo são faces da mesma moeda, porque ambos negam o interesse das suas posições corporificadas e parciais da realidade. Como alternativa para a produção do conhecimento, que escape tanto da totalização como do relativismo, ela diz: então, como muitas outras feministas, quero argumentar por uma doutrina prática de objetividade que privilegie a constatação, a desconstrução, a construção apaixonada, as conexões em rede e a esperança de transformação do sistema de conhecimento e das formas de ver. Mas nenhuma perspectiva parcial o fará. Devemos ser hostis aos relativismos fáceis e holismos construídos somando e incluindo partes. O desapego apaixonado exige mais do que o reconhecimento e parcialidade autocrítica. Nós também estamos obrigados a procurar perspectivas daqueles pontos de vista que nunca podem ser conhecidos antecipadamente, que prometem algo extraordinário, que é o conhecimento potente para a construção de mundos menos organizados por eixos de dominação. O conhecimento posicionado proposto por Haraway implica reconhecer nossa capacidade de produzir um saber que se faz de determinada situação e de se responsabilizar por ele, sendo capaz de explicitar cada ação investigativa. Assim, para ela, a política e a ética são as bases das contestações sobre aquilo que se pode ser concebido como conhecimento. Do contrário, a autoridade científica é simplesmente uma ilusão projetada de maneira abrangente, vindo de lugar nenhum. A ideia do conhecimento parcial e posicionado é um importante avanço para as epistemologias feministas. A Kelly e Truy sustentam a ideia de que a epistemologia é um sistema de pensamento que nós usamos para distinguir fato de crença. Uma epistemologia é ela mesmo um sistema de crenças sobre o que constitui conhecimento, evidência e argumento convincente. Assim, segundo elas, a produção de um conhecimento que seja considerado feminista segue determinados princípios éticos a serem levados em conta durante as práticas de pesquisa. Uma pesquisa feminista está comprometida metodologicamente com a reflexibilidade sobre a força da epistemologia, as fronteiras e limites, as relações e as múltiplas dimensões da localização da pesquisa, do pesquisador e suas interações no processo de pesquisa. O comprometimento metodológico tem como fundamento a prática da pesquisa como instrumento de transformação da ordem social para a promoção da justiça de gênero. Segundo elas, a reflexão crítica sobre esse quadro, sobre esses quatro aspectos e sua interdependência permite trazermos para a visibilidade a provisionalidade e a contingência dos dados de pesquisa. E a construção do processo de pesquisa implica relativizar as fronteiras e limites de conceitos que foram essencializados a fim de buscar os caminhos transformadores. Os quatro aspectos de reflexão propostos por Ackley e Truy são sobre as pesquisas feministas são detalhados a seguir. A força da tradição da epistemologia é um dos aspectos que a serem enfrentados por aqueles que realizam pesquisas geográficas feministas. O corpo teórico e metodológico deve ser cuidadosamente refletido e desafiado. É o corpo teórico e metodológico de um campo científico que cria as invisibilidades de certos fenômenos e grupos sociais, e não a realidade em si. As mulheres negras, indígenas, homossexuais e assim por diante vivem espacialmente na vida cotidiana. Portanto, a abordagem feminista precisa duvidar das bases epistemológicas que criam e sustentam a invisibilidade e recriar conceitos e métodos que possibilitem a análise geográfica desses grupos e não apenas aceitar sua ausência na geografia porque não são considerados seres geográficos, conforme argumenta Silva. É preciso desconfiar que um campo científico seja de tal forma por causa de uma essência qualquer, mas entender que foi assim constituído porque é fruto de forças e privilégios que são mascarados por conceitos e métodos aparentemente neutros, objetivos e imparciais. Uma geografia feminista questiona conceitos e métodos que podem mascarar diferenças, desigualdades e dominações, e luta contra as universalizações. As geógrafas feministas Kobayashi e Pick e Koyak, por exemplo, alertam que para a impossibilidade de ser compreender o lugar, o espaço e as paisagens sem considerar a raça. Para elas, a invisibilidade da racialidade na compreensão geográfica é uma limitação epistemológica que revela os traços racistas da disciplina. Sustentam que a raça não existe em termos essencializados, mas é uma construção social em que grupos que possuem determinadas características são estereotipados e, portanto, sofrem um processo de racialização. Compreender como os processos de racialização são constituídos e criam espaços segregados, racializados, é uma forma de produzir um enfrentamento epistemológico para construir uma geografia antirracista. Não há como criar visibilidades em um campo científico sem considerar o poder dos aspectos teóricos e metodológicos que estruturam uma ciência que cria o silenciamento e a marginalização de grupos sociais. O cuidado com as fronteiras e os limites é outro aspecto a que uma geografia feminista deve estar alerta. E isso está relacionado com a questão da força da tradição epistemológica. A teoria estabelecida e legitimada pela tradição cria fronteiras analíticas que limitam as possibilidades e a forma como nós concebemos nossas questões e problemas de pesquisa. As estruturas oposicionais e binárias com fronteiras e limites muitas vezes são os fatores que criam e perpetuam as ausências e silêncios de determinadas geograficidades. Massey, por exemplo, realiza o exercício de quebrar as fronteiras entre espaço e lugar, questionando a ideia de escala como limites fixados a priori para definir um lugar. Para propor a ideia de que o lugar não é fruto de uma história internalizada e fixa, mas construído a partir de uma constelação particular de relações sociais que se encontram e se entrelaçam em um ponto particular. Ela desafiou a tradição epistemológica sobre o lugar que esteve atrelada à noção de comunidade. Prisibits questionou a dicotomia entre os espaços público e privado para construir a visibilidade das espacialidades de mulheres mães prostitutas. A paternidade ligada ao espaço privado e à atividade comercial, ao público, e a atividade comercial sexual ao público impediam a visibilidade da interdependência de ambas as identidades feministas na existência das prostitutas mães de baixa renda. Campos realiza o exercício de contestação das fronteiras escalares para construir a visibilidade da violência sexual cometida contra as mulheres, que alegavam por ter seu território mais íntimo violado, o corpo. Na mesma linha de enfrentamento conceitual e metodológico, César e Pinto conseguem construir a visibilidade das relações de gênero que permeiam a produção científica geográfica, evidenciando a implicação entre o espaço doméstico e o universitário em um contexto crescente de flexibilização do trabalho docente. Enfim, uma pesquisa feminista tem o dever de pensar que os limites e fronteiras que são estabelecidos pela tradição epistemológica não são dados, mas são humanamente construídos, gerando consequências na visibilidade de determinados grupos sociais. As geografias feministas devem estar atentas para encontrar as lacunas, as razões das ausências, reinventando formas de conceber a realidade espacial por meio do tensionamento dos conceitos e métodos já concebidos. Logicamente, a prática de pesquisa implica a realização inevitável de recortes da realidade, e isso está relacionado com o estabelecimento de limites. Contudo, uma pesquisa feminista deve ser consciente das responsabilidades sobre as intenções e as consequências das escolhas metodológicas e dos efeitos que tais escolhas podem gerar. A atenção às relações envolvidas no processo de pesquisa é fundamental para uma pesquisa feminista. A relação de poder entre o pesquisador e a pesquisadora e outras participantes da pesquisa são elementos a serem considerados na produção dos dados. A ideia de não utilizar a denominação objetos de pesquisa ou pesquisadas, pesquisados, relaciona-se com a convicção de que os grupos que são alvos da investigação não são passivos no processo de pesquisa, mas atuantes na sua produção. Portanto, as características que envolvem essa relação devem ser consideradas no processo metodológico porque fazem parte da produção dos resultados possíveis de serem produzidos. É a relação que produz a pesquisa e não o pesquisador, a pesquisadora, ou os participantes, as participantes, considerados de forma isolada ou oposicional. Uma pesquisa comprometida com os princípios feministas precisa considerar a relação e os impactos que a pesquisa pode trazer para todos os participantes e as participantes e seus contextos, primando para construir um modelo de análise que resguarde o respeito. Gomes, Rocha e Rose investigaram a relação entre espaço e vulnerabilidade na construção de masculinidades de jovens da periferia envolvidos com dependência química, práticas ilícitas com entorpecentes e homicídios. Suas metodologias envolveram a análise contextual das relações que estabelece com os participantes da pesquisa, sua situação de vulnerabilidade e o cuidado que não para não implicar seus interlocutores em situações de perigo com os resultados de pesquisa produzidos. O cuidado com a reflexão em torno da localização do pesquisador e suas interações no processo de pesquisa é importante para qualquer pesquisador e pesquisadora. Seja qual for a sua abordagem epistemológica, mães, Para uma pesquisa feminista é fundamental que o pesquisador e a pesquisadora se coloque como ativo, ativa na produção do conhecimento e reflita como uma sua própria posição sociopolítica de privilégios estabelecida. De privilégios estabeleceu as dinâmicas específicas com os outros participantes da pesquisa, resultando no saber que se fez coletivamente. Como a pesquisa feminista considera que o conhecimento é sempre situado, a reflexibilidade é uma prática indispensável. A geografia feminista implica que o pesquisador, a pesquisadora, se pergunte de que forma sua própria posição afeta sua metodologia, revisitando suas escolhas e relações políticas em cada estágio do processo de pesquisa. Portanto, não há uma receita de passos para construir uma pesquisa geográfica feminista, mas princípios que regem práticas investigativas. A pesquisa feminista se faz com comprometimento da atenção com a força da tradição epistemológica, o cuidado com os limites e fronteiras teóricas e metodológicas que moldam nossa maneira de pensar a geografia e perpetuar silenciamentos, ausências e marginalizações. A preocupação com o contexto relacional da investigação e a coragem de nos situarmos no processo investigativo, cultivando a reflexibilidade sobre todos os aspectos anteriores que são interdependentes entre si. O comprometimento com os princípios da prática de pesquisa feminista recomendados por Akeley e True certamente produz um tensionamento epistemológico e metodológico no campo geográfico já estabelecido. Contudo, por mais que adotemos a postura reflexiva em todas as dimensões, força da epistemologia, fronteiras e limites, as relações de localização do pesquisador e suas interações no processo de pesquisa, é impossível eliminar o poder inerente ao fazer científico. Mas certamente essas práticas atenuam os abusos de poder e, acima de tudo, a postura reflexiva nos coloca na situação de estarmos constantemente duvidando de nossas certezas e da confiança nos caminhos metodológicos. Isso nos traz a condição humana da consciência do quanto são parciais e transitórias nossas escolhas de coleta de dados, de análise e de forma de exposição de nossas pesquisas. Essa postura reflexiva constitui uma pesquisadora inquieto, inquieta, não incomodado, não incomodada, porque as certezas não pautam nossas práticas de investigação. Além de considerar as dimensões de poder que envolve o processo de pesquisa, conforme proposto por Akeley e True, feministas que produzem ciência a partir de países colonizados devem incorporar críticas sobre a geopolítica do conhecimento. Se as epistemologias feministas compreendem que todo conhecimento é situado, é preciso considerar também que há várias epistemologias. E assim, as epistemologias que se fazem a partir de determinados locais subalternizados necessitam questionar aquilo que Jano chamou de colonialidade do poder. Kijano considera que o conhecimento é um instrumento imperial da colonização e que, justamente por isso, uma das tarefas urgentes que precisam ser enfrentadas é a descolonização do saber e, por consequência, do ser cognoscente. A ideia da colonialidade do poder, formulada pelo referido autor, considera que a matriz colonial de poder é uma estrutura complexa de eixos entrelaçados que envolve o controle da economia, da autoridade, do poder, da natureza, do gênero, da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento. A colonialidade se reproduz em uma tripla dimensão, a do poder, a do saber e a do ser. A alternativa decolonial, a descolonização do ser, do saber, da teoria, da política e da economia, começa no momento em que as pessoas que habitam línguas e subjetividades racializadas ou até mesmo negadas em sua humanidade tomam consciência e assumem a contestação dos efeitos da colonialidade do ser e do saber. Assim, as geografias feministas realizadas em países colonizados precisam ter o compromisso de discutir as formas de superioridade do conhecimento científico, que privilegiou uma epistemologia eurocentrada. Culpa e Silva afirmam que as teorias sobre gênero e sexualidade são afetadas pela produção científica de países centrais, e que as redes globalizadas de produção e circulação do saber científico estabelecem mecanismos de privilégio de determinadas teorias científicas sobre outras, sendo as teorias latino-americanas pouco influentes no mundo científico que discute gênero e sexualidade. Silva e Ornatt evidenciam o poder das redes globais de conhecimento e criticam o uso dos conceitos oriundos da linguagem anglófona para a compreensão da realidade brasileira no campo das sexualidades, mostrando a força brutal da geopolítica do conhecimento na classificação dos seres humanos, sem que haja o reconhecimento de sua auto-identificação culturalmente estabelecida. O pensamento decolonial tem realizado a tarefa de criticar as bases eurocentradas da produção científica do saber latino-americano. Curiel aponta que a própria história do feminismo é um conhecimento eurocentrado, fruto das relações sociais da Europa ilustrada. Contudo, como o movimento mundial não é homogêneo, Watts considera que a modernidade não é um fenômeno unicamente europeu, mas global, com distintas localidades e temporalidades que não são adequadas à linearidade construída pela hegemonia europeia ocidental. Portanto, alerta Curiel, o feminismo latino-americano necessita realizar uma autocrítica. Ela afirma de forma contundente que nós, feministas, ainda lemos a nossa realidade latina pelos olhos do império, referindo-se à produção de um conhecimento realizado de forma subalternizada, já que a maior parte dos conceitos e métodos utilizados pelas feministas latino-americanas é eurocentrada. A decolonização do feminismo latino-americano, na visão de Curiel, está na capacidade de ultrapassar o binarismo entre teoria e ativismo, que está no centro das relações de poder. Usualmente, teoria e ativismo são considerados como distintos. O primeiro, considerado um conhecimento puro e neutro, e o outro, considerado um conhecimento político, contaminado pelas subjetividades. Contudo, ambas as formas discursivas produzem mudanças sociais e não devem ser consideradas coisas separadas. Segundo ela, o binarismo, uma das características do conhecimento masculino e moderno que as feministas se esforçam em criticar, ainda tem se reproduzido dentro do próprio movimento epistemológico feminista. Segundo ela, até mesmo em o caso del feminismo latino-americano, ejo no solo se evidencia em la separação em teoria e prática, em la reconhecimento abrumador de las teorias europeias e norte-americanas em detrimento de las latino-americanas e outros países do terceiro mundo, sino também em sua própria dinâmica interna frente à multiplicidade de sujeitas que lo compõem. É o descentramento del sujeito universal, del feminismo, ao contém la centralidade eurocêntrica, universalista, e no loca já far-se dessa colonização histórica, por mais que la critique. Descolonizar para as feministas latino-americanas e caribenhas supondra superar é o binarismo entre teoria e prática, pois lhe potenciaria para poder generar teorizações distintas, particulares, significativas que se han hecho em la região, que muito pode aportar a realmente descentrar o sujeito eurocêntrico e la subalternidade que é o mesmo feminismo latino-americano reproduz em seu interior. A superação do binarismo entre a teoria e a prática, para Curiel, traria potencialidade para a geração de teorias próprias, particulares e significativas, com base no conhecimento produzido pelos povos de nossa região. Da mesma forma, para ela, para que o feminismo possa ser transnacional, baseado na cumplicidade dos projetos de emancipação, seria necessário que essas experiências de produção de conhecimento fossem valorizadas como parte do acervo da produção feminista nas redes de conhecimentos globais. Wauss também alerta para o fato de que, para construir um pensamento intelectual feminista, é preciso pensar e atuar a partir das fissuras do poder das epistemologias interiorizadas em todas nós no processo de formação universitária. E por isso, a descolonização do poder e do ser é tão difícil, porque vai contra nossas próprias construções. As feministas que se propõem a produzir do ponto de vista decolonial estão sempre nas fronteiras, porque se o conhecimento é situado, o fato de ser uma feminista latino-americana tem a ver com opções que são também políticas, constituindo uma ação que é simultaneamente científica e política. Para ela, uma ação intelectual de natureza decolonial deve transgredir e inverter conceitos e práticas, constituindo a possibilidade de tornar possíveis outras formas de conhecimento. Portanto, para Wauss, conhecer está atrelado com uma militância intelectual inseparável, sendo constitutivo da e constituído na prática diária. O pensamento decolonial, segundo Wauss e Kizano, está fundamentado na ideia de diferença colonial concernente à criação de um imaginário social moderno colonial pela propagação da colonialidade do poder, que é uma engrenagem que transformou a diferença entre as pessoas e valores que são incorporados até os dias atuais em diversas formas de racismo. Os autores compartilham a ideia de que o racismo é uma matriz que penetra cada domínio do imaginário do sistema mundial moderno colonial, que chamam metaforicamente de ocidentalismo. Tal metáfora permite compreender como as diferenças coloniais têm sido articuladas e rearticuladas de diferentes formas por meio das transformações do sistema de capital e das ideologias movidas pelas nações mais poderosas. A diferença colonial criou a ideia de raça para valorar a existência de alguns seres humanos em relação a outros, conforme sua localização e traços estereotipados. Portanto, o feminismo latino-americano tem o compromisso ético de produzir um conhecimento antirracista, conforme o argumento Espinosa, minhoço, lugones e cigato. Espinhosa Minhoço elabora seu pensamento a partir do que ela chama de um feminismo antirracista, trazendo a relação interseccional dos eixos de opressão de raça e gênero do feminismo clássico, produzido por intelectuais subalternas e marginais, e associando ao conceito de interseccionalidade entre raça e gênero as resistências das pessoas não brancas no processo colonizador. Portanto, produzir uma epistemologia feminista decolonial na geografia depende de uma postura científico-política de desafio do campo epistemológico. Para nós, que vivemos fora dos lugares centrais, além de toda a ética feminista, nosso fazer geográfico tem o compromisso de pensar um conhecimento situado e engajado com a análise da diferença colonial para promover a descolonização do saber. Esse texto realizou uma reflexão a respeito das identidades comuns das pessoas da rede de estudo de geografia, gênero e sexualidade ibero-latino-americana. Sua posição enquanto feministas e pesquisadores e pesquisadoras que realizam suas pesquisas a partir de lugares marginais nas redes globais de produção e circulação do conhecimento geográfico. Produzir uma geografia feminista decolonial implica a difícil tarefa de pensar a partir de lugares não centrais e produzir pesquisas por entre as fissuras de poder da tradição epistemológica e da ordem global editorial. Mas os lugares não centrais, justamente pela sua posição de fronteira, são criativos, desafiadores e transgressores, permitindo a abertura de novos caminhos epistemológicos e que o conhecimento possa ser mais do que o braço de poder, mas caminho de libertação e solidariedade humana.